deu. Completamente homem, plenamente Deus, habitou entre nós. O Emmanuel se humilhou trazendo a terra, o céu. Ele é a centralidade das escrituras, é a realidade das sombras e figuras. Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, é cura, refúgio, sacrifício eficaz. Ele é o caminho, a verdade e a vida, cordeiro, leão, pão do céu, água viva. Descanso pro cansado, alívio para a dor, é a força do fraco, perdão pro pecador. Ele é o eu sou, Iavé, Deus eterno, Senhor Salvador. A ele todo mérito, é ele quem alegra o coração do Pai. É o meu anseio, minha alma satisfaz. Ele é o princípio, meio e fim, é a vida eterna em mim. Ele é tudo que eu preciso, é o meu amigo. Ele é o princípio, meio e fim, é a vida eterna em mim. Ele é tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. No princípio era o verbo, o verbo era Deus. O verbo se fez carne e viveu como eu, assim como sou, em tudo foi tentado, mas ele venceu, triunfou sobre o pecado. Ele é santo sem mácula, servo fiel, provou crucificado, o mais amargo fel do seu lado jorraram sangue e água de suas entranhas, a igreja foi gerada. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores, é o verdadeiro amor que lança fora meus temores. Ele é meu amigo, meu alento, meu mestre, é o advogado que por mim intercede. Justo, amável, autor da minha fé, ele é a rocha inabalável onde firmo os meus pés. Ele venceu o mundo, é minha vitória, o verdadeiro Deus, digno de glória. Ele é o princípio, meio e fim, é a vida eterna em mim. Ele é tudo que eu preciso, é o meu amigo. Ele é o princípio, meio e fim, é a vida eterna em mim. Ele é tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. Foi ele quem me deu um novo coração, ordenou levanta e anda pra que eu me erguesse do chão. Me dá paz, sua paz, paz que excede o entendimento, sarou a minha alma, me livrou dos meus tormentos. Abriu os meus olhos pra que eu pudesse ver, concedeu-me fé pra que eu pudesse crer. Foi por mim, foi por ti, se entregou na cruz. Nome sobre todo nome, seu nome é Jesus. Ele é o princípio, meio e fim, é a vida eterna em mim. Ele é tudo que eu preciso, é o meu amigo. Ele é o princípio, meio e fim, é a vida eterna em mim. Ele é tudo que eu preciso, tudo que eu preciso.